Ei, você aí avisa pra geral que esse som vai virar a capital. Ele vem do Marco e bota na pressão. Mega Egipson é porradão. DJ Yuri Melody e Júnior Mafra, Márcio Top, o trio massacra. Esse som é uma porrada, vamos lá então fazer a nossa farra no porradão. O porradão, Mega Egipson, o porradão.